Então, oh, quer zoar com a minha cara? Só tem um probleminha, eu sou treinado. Então, ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. E pra parecer, jurar que terminou comigo. Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo. Pode funcionar com outro, mas não comigo. Vai dar de cara no chão, cê nem acredita. Tô louco pra ver ela se jogando na pista. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até pampararara, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até pampararara, eu não tô nem aí, entendeu? Vai com seus esquemas. Meiras e tchétimas, vai no seu esquema aí que eu vou no meu aqui, filho. Você acredita? Ai, que é viu? Ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. E pra parecer, jurar que terminou comigo. Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo. Pode funcionar com outro, mas não comigo. Vai dar de cara no chão, cê nem acredita. Tô louco pra ver ela se jogando na pista. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararara, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararara, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, então deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararara, eu não tô nem aí, cada um com seus esquemas. Tá cheio de esquemas.